certo, não me calo. Se assunto for periferia, não fujo, não me acovardo diante tanta hipocrisia. Promessas ditas não cumpridas. Tá faltando comida no prato, tem mano se acabando no vício ou se entregam ao diabo. Tudo isso é consequência da ganância, da inveja. Só quero poder, nem consumo, luxúria, balada e só festa. Inimigo calculista, taca na crocodilagem. Se deu brecha, vacilou em sua vida. Ele age, te manipula, te controla, te usa como isca. Daí é só desgraça, então por isso resista. Mas na fé, parceiro, pra ele não fique de joelho. Mostre as suas garras, o seu espírito guerreiro. Porque com o passar dos tempos, muitos se foram iludidos, seguindo as leis do homem, se esquecendo de Jesus Cristo. Ouve quando clamo, ó Deus de minha justiça, tenho de piedade dos fracos, porque te amo no céu da vida. Quando o sétimo selo for aberto, o último segredo será revelado. Apocalipse, a fúria do Pai cresce sobre os fracos. Amai-vos uns aos outros e não nos matarmos. Quem mata morre também, no fim será condenado. Crime é só atraso, é hora de acordar. A força vem de ti, é só acreditar. Crocodilagem no mundão, irmão, isso tem demais. Não entregue sua salvação como Judas. Não se faz por 30 moedas. Jesus foi entregue e por 10 mandamentos. Quem quiser o segue, vê se ame e não negue. Quem morreu pra te salvar, quem deu o próprio sangue para nos libertar. Liberte-se, mano, desse mundo de ilusões. E Lúcifer é o pai das tentações. Por isso, irmão, eu quero que reflita. Final trágico que mata, espero que não se repita. Espero que não se repita. Esteja fera na fé, resisto. E nisso Cristo é o guia. Esquivo do inimigo, sobrevivo, sigo. Estreita trilha, armadilha. Vídea, sinta a fúria do Criador. Me entorno, vicioso, coração. Aprisionado pelo medo que mostra sua sentença. Se sente iludido, pois o mundo o pegou. O deixou com mãos presas e se desesperou. Tentou escapar, mas algo é mais forte. Se liberte do vício, mas não conte com a sorte. Não se leve pela mente, onde a química controla. Guie-se pelo coração, a fé é que importa. Pois alguém te olha, te dá instruções. Isso tudo são apenas algumas das lições que te impõem e te mostram as dificuldades. A vida é um desafio e quem vence é a coragem. Vai sair dessa viagem e resgate o seu valor. Do seu próprio caráter, quem te pede é o Senhor. Dos céus onipotente, aquele que te ama, que te deu a plenitude da tua vida e tua alma. Pois bem, tenha calma, eu sei algo mudou. Deus tem dessas coisas também, me mostrou. Que nada é impossível quando se olha pra dentro e enxergar a verdade. A vida não tem preço, mas nem tudo é do jeito que a gente pensa. As coisas acontecem, a gente nem espera. Depois dizemos até quando vai durar. É o que temos e o difícil é parar. Viver sem medo se a vida é uma droga. É escapar de tudo que incomoda. Vê que cê faz, vai. Diz o que pensa, correr atrás talvez de uma recompensa. Então se liga, se a vida é um papel, por algum motivo sobre nós existe o céu. Trilhar um caminho, ter uma meta, não olhar para trás, mas andar em linha reta. Mas o que te espera? Isso já não sei, tem sim a ver com esforço e uma lei. E o que conta é a tua atitude. Poder, coisa rara, na virtude não mude. Vai, segue em frente, não mude a direção. Reaja na firmeza, na linha da função. Nessa situação, já vejo o trajeto longe do cemitério. A morte vem por perto, meu mano, fica esperto. Só Jesus caminho certo. E o resto é resto. Esteja fera na fé, resisto. Crê nisso, Cristo é o guia. Esquivo do inimigo, sobrevivo, sigo. Estreita trilha, armadilha. Vídea, sinta a fúria do Criador. Me entorno, vicioso, coração. Pecado, não fraquejei perante opressores. Levantar-me irei de diante lágrimas e dores, só vejo horrores, mas não temo por mim, pois Cristo é quem me guia, com Cristo irei até o fim. A maldade atinge o semelhante, do que eu vejo eu não duvido. É o filho que mata o pai que mata o próprio filho. É o diabo interagindo, dos que se encontram se tiver da palavra divina. Perdoar ninguém quer, perdoe para seres perdoados, assuma seus próprios erros. Errar todo mundo erra, pois ninguém é perfeito, mas é daquele jeito. O orgulho é maior, pensam que sabe de tudo, que só faz o melhor. É dos mares aos piores, pra quem se achar o melhor. Não seja egoísta, truta, não pense só. Amar e ajudar teu próximo, como a ti mesmo. Essa é a cara, os últimos serão os primeiros. Vai na fé, guerreiro, mas não tenha pressa. Tens todo o tempo do mundo, não dê passo maior que a perna. E terá vida eterna, aquele que crê na profecia. Esteja preparado pra quando chegar o grande dia. Fé na fé resisto, crê nisso, Cristo é o guia. Me esquivo do inimigo, sobrevivo, sigo estreita trilha, armadilha. Fídia, sinta a fúria do criador.